terra de quem tem medo do amor. Quem ama é louco. Se amar é loucura, ter sentimento absurdo, eu sou um louco, louco, louco nesse mundo. Quer saber, amor, do que eu tenho pavor? Eu tenho medo de ladrão, de não autorizar a compra no cartão. E de barato eu tenho um pouco e é segredo, mas de amar você eu não tenho medo. De bicho papão, de repetir o 7-1 da seleção. Tenho um pavor danado de ver um boleto, mas de amar você eu não tenho medo. De quem tem medo do amor, quem ama é louco. Se amar é loucura, ter sentimento absurdo, eu sou um louco, louco, louco nesse mundo. Quer saber, amor, do que eu tenho pavor? Eu tenho medo de ladrão, de não autorizar a compra no cartão. Barato, eu tenho um pouco e é segredo, mas de amar você eu não tenho medo. De bicho papão, de repetir o 7-1 da seleção. Tenho um pavor danado de ver um boleto, mas de amar você eu não tenho medo.